Nessa noite eu quero te ter e viajar na night só eu e você. Em meio aos beijos, sedução e prazer, a nossa história linda eu quero escrever. E nessa noite eu quero te ter e viajar na night só eu e você. Em meio aos beijos, sedução e prazer, a nossa história linda eu quero escrever. Yeah. Mil noites eu te peço pra tentar te conquistar. Mil motivos eu vou ter pra essa noite te amar. Mil razões me dá certeza que meu mundo é você. Mil dias, mil segundos, quantas horas pra te ter. Linda, minha vida, minha inspiração. Divina, minha diva, dona do meu coração. E sem você, qual seria o caminho? Minha viola sem Paulinho, uma flor sem espinho. Quem ama não tá sozinho, é o samba sem Martinho. É o Zeca sem Pagodinho e você sem o Gordinho. O sarau sem seus poemas, Tom Jobim sem Ipanema. É eu sem o rap, esse beat sem o clap. Notório sem Tupac, eu sem você, isso esquece. Mas pare se essa prece, ser feliz nós dois merece. Seus beijos me enlouquecem, a nossa história é best seller. Nessa noite eu quero te ter e viajar na night só eu e você. Em meio aos beijos, sedução e prazer, a nossa história linda eu quero escrever. E nessa noite eu quero te ter e viajar na night só eu e você. Em meio aos beijos, sedução e prazer, a nossa história linda eu quero escrever. Yeah. Cada sorriso engrandece o meu viver. Bastou um beijo pra eu nunca te esquecer. História escrita no céu, são duas almas que sempre se quis. Coração não é de papel, seu corpo nu é minha diretriz. Menina Leblon, vermelho batom, não quero te esquecer. A noite ao meu lado, só quero seu beijo fazendo te enlouquecer. Roubou a minha brisa num rolê de madru. Entre beijos e abraços, vários goles de catu. Perfumada e sorrindo desde quando conheci. Eu sou grato até hoje por você existir. Demonstro meu carinho com versos e poesia. Por mais simples que seja, te desejo todo dia. A madrugada vem quando toco o celular. É hora de fugir, com você eu vou estar. Por mil maneiras eu vou te conquistar. Se é pra te ver feliz, então eu vou lutar. Viajar na night só eu e você. Em meio aos beijos, sedução e prazer, a nossa história linda eu quero escrever. E nessa noite eu quero te ter e viajar na night só eu e você. Em meio aos beijos, sedução e prazer, a nossa história linda eu quero escrever.